Mixcds.com. Hoje tá aí, hoje vai arrebentar com ela. Não tô nem aí, hoje vai arrebentar com ela. Ela pressiona, chega. Ela pressiona, eita. Ela pressiona, chega. Ela pressiona, pressiona, chega. Ela pressiona, chega. Eita. Ela pressiona, chega. Pressiona, chega. MeuCDs.com. O bandido aí, hoje vai arrebentar com ela. Do trai aí, hoje vai arrebentar com ela. Ela pressiona, chega. Ela vem por cima, ela vem por baixo, ela vem por cima, ela vem por baixo, ela vem por cima, ela vem por baixo, ela vem por cima, ela vem por baixo, ela vem por baixo, ela vem por baixo, ela vem por baixo, ela vem por baixo, ela vem por baixo, ela vem por baixo, ela vem por baixo, ela vem por baixo.